3520, uma boa noite. 3264-3 data final do IMS, que vem para 2100, reporte estabilizado. Reportará estabilizado, dando 3264. Realizando a visão cabeça 3264. Pode RF, chame a torre 118 meia Bocoso, corrija 1195 Bocoso 3264. 1895 TAN 3264. Bom dia, TAN 3264, estabilizado. Ilhéus, passou Simbra, tem Machado travado. 3268, pouso autorizado na 10, a centena com 10, ajuste a 1012. 1012, TAN 3264, livre pouso, pista no zero. 3264, solou aos 39 na minha escuta táxi Alfa Juliette até o portão 5, bate 1. Alfa Juliette, até o portão 5 na sua escuta 3264. 062, Cami Recife, pego SA, ano 33, decimal 6, ano 34, decimal 5. Quatro 178, bom dia, sendo a indicação dessa 2000 para a gente lá até a chegada amarela, ajuste 1012. Liberado. 262, boa noite, eu tenho a identificação dessa 3.000 pés, via chegada à área, ajuste 1012. Prossiga. É, autorização para girada de motor em marcha lenta aqui na posição para teste. Já foi coordenado com a Infraero? Estamos fazendo contato com a Infraero aqui para obter a autorização. Ciente, as torres estão cientes do cheque em coordenação com a Infraero. Tá ok. Trabalhar o final do, da operação, graças. Salvador, voo 1896, bom dia. 1896, bom dia, sua identificação, desça 4000 pés, via Bonf, ajuste 1012. Identificou, desce 4000, via Bonf, 1012, 1896. Corrigindo, via chegada Mari. Via Mari. Azul 4178, autorizada final do ILS X-Way para pista 10, reporte localizador. Autorizada X-Way, pista 10, para o lote azul Complete VLS, chame a torre 11895, bom pouso, azul 4178. 1895, obrigado. Zero 62, desça 2000, autorizado ILS, que vem para a pista 10, ajuste 1012. 2000, autorizado ILS, que vem para a pista 10, ajuste 1012, educação. Sete oito, boa, pouso autorizado na 10, uma centena com 8. E pouso na 10, 4 com Salvador, uísque de Juliet Checo. Prossiga, uísque de Juliet Checo. O Juliet Checo já encerrou o cheque de motor. Obrigado, Rodrigo. Excelente, obrigada. Sentido antigo? O 954, bom dia, sem identificação, desça 3.000 pés via mar e ajuste 1.012. 3.000 pés, via mar e 1.012, gol 954. Como 8 no 6, desça 2.000 pés, autorizado a final do ILS, foi para a pista moderna. 2.000 autorizado ILS, 1 no 8 no 6. Autorizado aí, essa chame a torre, 1 no 8 no 95, bom ponto. Azul 4062, muito boa noite. Tem livre pouso na 10, o vento é de 100 graus com 8 nós. Reporte quando tem baixado travado. Reportará baixado travado, 4062. Travou 110 com 9 nós, sem livre pouso na 10, 4062. Quente livre pouso, pista do 0, 4062. Tiro, boa noite, essa identificação. Foi na proa do Rio Grande do Sul. Tem dois dias aqui, mano, que tá tipo um topo, tipo.